Quando Eu Era Miúdo é a nova rúbrica que pretende explorar as memórias de infância de várias gerações. Quais os desenhos animados que mais via? Qual é a brincadeira de criança de que mais tem saudade? Qual era o seu brinquedo favorito? Quando Eu Era Miúdo é então uma conversa repleta de memória e saudade, de carinho e graça, numa procura por respostas sobre a infância de tão distintas gerações. Nesta segunda semana, Maria Fernanda Gouveia Tavares, reformada com 81 anos. Lembra-se do primeiro desenho animado que viu ou lembra-se do primeiro desenho animado que tenha visto, por exemplo, na sua adolescência ou na sua infância? Lembra-se quando é que começou a ver televisão, por exemplo? Comecei a ver televisão com 16 anos, em 1956. Foi as primeiras que vieram para Portugal. As primeiras televisões, onde eu estava na minha patroa, que eu estava a servir, compraram uma televisão e a gente via sempre a televisão à noite, que é, já não tenho assim grandes memórias desse tempo, não é? Via coisas engraçadas, filmes, novelas, mas já não tenho assim cabeça de especificar qual eram os nomes. Por exemplo, se for assim na rádio, lembro-me da novela da Escrava Isaura. Isso via todos os dias, havia todos os dias uma novela, umas vezes era a Escrava Isaura, outras vezes era outras novelas que eu agora não sei bem o nome, mas a gente via sempre essas coisas. Eu gostava de ver quando começou a televisão. Então, isto, eu estava cá, essas coisas, as coisas ali, a gente lá em Angola não tinha televisão, não havia televisão. Angola só teve televisão já depois nós vimos para cá, depois de 75, porque antigamente lá não havia televisão, havia a rádio, era a Rádio UAM, era a Rádio Benguela, era a Rádio de Luanda, pronto, a gente havia essa rádio, a gente via sempre. Agora a televisão não, a televisão só a partir de 1955, e a gente não tinha possibilidades de ter uma televisão, que se pagava nesse tempo 300 escudos por cada... por ano. Qual é a brincadeira que tinha em criança de que mais tem saudade? Olha, brincar pronto, à macaca, nesse tempo era às capelas, saltar muros, porque éramos 7 irmãos e iam todos, e iam os mais velhos e depois iam os mais novos todos atrás. E como eu era das mais velhas, só havia outra mais velha, nessa altura eu era a primeira e depois iam todos atrás de nós. Saltávamos todos, era uma brincadeira. Outras vezes jogávamos agulha, outras vezes abraçávamos e éramos assim. Era assim, antigamente era assim. Porque os nossos pais punham-nos a trabalhar muito cedo, que era para a gente não ter tempo de andar a agulha uns com os outros. Qual era o seu brinquedo favorito? Olha, jogar a bola feita de uma meia ou uma boneca de trapos. E quando eu comecei a ter 7, 8 anos, comecei a fazer renda, que era o que eu gostava de fazer. Era o meu passatempo favorito. Qual é a publicidade que passava na televisão ou na rádio que não lhe sai da cabeça desde a sua infância? Era as publicidades do Tigre. Sim, havia um... Agora já não há, agora é o Homo e essas coisas. Mas quando começou a aparecer o Tigre, que era um detergente para lavar a roupa, dava muito aquela publicidade, até dizia Tigre... limpa mais branco, tira o brinca mais branco, ou como assim é. É assim qualquer coisa. Agora é uma publicidade. Mas pronto, parte das coisas já não me lembro. Qual foi a maior tramóia que arranjou quando era criança? Ai, são aí muitas. Sim, o maior sarilho. Sim, com os irmãos. Com os irmãos, a mãe velha andava sempre à agulha com uma com a outra. Ela tem um ano e meio mais que eu. E a gente naquela altura era cão e gato. Então, cresceu com quantos irmãos? 7. Com 7. E como é que era a vossa infância? Brincavam todos juntos? Brincávamos todos. Encobriam-se uns aos outros? Ah, pois. Fazíamos as neiras daquelas maiores, depois levávamos porrada. É assim a vida. Mas eu, como saí de casa muito cedo, saí de casa com 7 anos, comecei a andar a servir por aqui, por ali, por além, também já não tive muito tempo de brincar com eles nem nada. Qual é a maior diferença que vê entre as gerações de agora que são mais novas e que estão a viver a infância e a sua infância? É assim, a minha infância era castigo demais e agora acho que tem mimo demais. Pronto, tem outra vida diferente da nossa. Nós não tínhamos iogurtes, nós não tínhamos, fazíamos marmelada uma vez por ano, aquilo era condutado durante o ano. Os nossos pais, quando podiam, matavam um porco aquilo ali, a passalhadeira ia-se comendo durante o ano, faziam as chouriças e metiam-nas num óleo, naquele tempo em azeite não havia óleo, havia azeite, metiam-nas no azeite, durava para o ano inteiro. De vez em quando compravam umas sardinhas, compravam um bacalhau daquele mais pequenininho que era para a gente enganar o corpo. Hoje não, hoje as pessoas têm tudo. Têm iogurtes, têm chocolates, têm tudo. Eu cresci assim nas casas onde cresci, tinha uma patroa que já morreu, que tive isso tudo, mas era a senhora que me dava. Que ela comprava para os filhos dela, ela tinha dois meninos, e ela quando comprava uma tablete de chocolate, dividia para os filhos e dividia para mim. E assim não fui das que tive uma juventude mais ruim, mais castigada, mas as minhas irmãs tiveram uma juventude muito castigada. Agora não, agora a vida é diferente, as crianças agora têm tudo, mas naquele tempo não tínhamos nada. De vez em quando o meu pai ainda era vivo, que ele ia-me ver a casa da patroa, levava-me os reboçados, escondidos, casa da patroa não ver. Se a patroa visse-me dar os reboçados, tirava-me-nos e deitava-os fora. Quando eu era miúdo, é a nova rúbrica que pretende explorar as memórias de infância de várias gerações. Quais os desenhos animados que mais via? Qual é a brincadeira de criança de que mais tem saudade? Qual era o seu brinquedo favorito? Quando eu era miúdo, é então uma conversa repleta de memória e saudade, de carinho e graça, numa procura por respostas sobre a infância de tão distintas gerações.